virá realidade. Eu leve o tempo que levar, eu sei que eu encontrarei a felicidade além do arco-íris, um lugar que eu guardo em segredo e só eu sei chegar. Tinha que ser você.